mano. Digo, me abraço, acelera e saio voando. Aumento o som do talo, cê der do hall, é muita loucura. Sem habilitação, dando perdido na viatura. Descendo a geral, avisto vários skatistas. Mulher feia, bonita, gostosa e alguns balões na brisa. A ideia que rola na nossa banca é quente. Tirar um barato, sem entorpecente. Vou andar trepado, engatilhado, somente limpa. Sem ideias negativas, só positivas. Fazemos um clima, em todo rolê que faça paz está do nosso lado. Mulher, se o beck macimba para ficar relaxado. Venha ver o que a vida pode lhe oferecer. Com fé em Deus e Jesus Cristo, vamos dar um rolê. Sem treta, sem tiros, sem guarda rancores. Esqueça aquela treta que já passou. Esqueça aquela mina que te deixou. Esqueça a brisa da maldade, esqueça a farinha. Esqueça o crack, pense na sua vida. Esqueça a tristeza, bote ela pra fora. Tudo que é ruim na sua vida, mande embora. Na adrenalina, já pegue uma mina. Mas se tomaram fora, tudo bem, é só alegria. Tudo baixo astral, chega de papo furado. Venha com a gente, tirar o barato. Batuca deixando o egoísmo dominar. Estenda a mão ao próximo sempre que precisar. Egoísmo e ambição, isso não leva a nada. Humildade é em primeiro lugar, não seja mala. Pode crer, é isso aí, humildade, respeita aqui tem sim. Se não acredita, duvida, pode vir conferir. Aqui não tem hipócrita, sapo, muito pelo contrário. Cinco manos e uma mina que pira que leva um som. Se quiser também colar chapá, então é só chegar. Barato é louco, rolê cabuloso, bagulho é pra pirar. Agora depende só de você, pense bem no que vai fazer. Vai se perder, vai se render, será? Vai pra cá, rolê. Com a gente, é só colar na nossa quebrada e curtir uma balada. Aí, louco, fica na paz.